Daniel Costa, de Moçambique. Ele veio para o Japão estudar, e como qualquer estudante da sua idade, ele conheceu várias pessoas durante seu tempo aqui. E algumas delas até viraram seus amigos e amigas. Agora, 5 anos depois da sua chegada ao Japão, ele estava se preparando para ir embora. Só que essa saída era um segredo guardado a 7 chaves, que ele tinha que escolher para quem poder contar. Então, volto para Moçambique daqui a praticamente 1 mês. E morei no Japão por mais ou menos 6 anos, desde 2010. E foi uma experiência muito boa, e às vezes assim, má. Mas chegou a altura de ir e... Mas por que você não tá contando pra ninguém que você tá indo embora? Olha, o meu plano de viagem é muito curto, então eu tenho pouco tempo. E tenho muitos amigos que gostariam de fazer alguma coisa, assim. E isso implica, né, gastar muito tempo e gastar muito dinheiro, não é? Então, evito sempre, assim, publicar a informação que eu vou embora de vez. Isso é chocante pra muitos amigos. Pra mim também foi chocante. Tóquio não é uma cidade fácil para estrangeiros. Quando você muda para cá, várias pessoas te ajudam no começo. Eu imaginava que quando você fosse embora, você teria tempo de pelo menos dizer tchau. Eu estava errado. No episódio de hoje, a gente vai ver o que acontece quando você tem mais amigos do que tempo. Eu sou o Mauro Hernandes e você está ouvindo Ninguém. Daniel Costa chegou no Japão em 2 de abril de 2010. Ele chegou no Japão 24 horas antes de mim. Através de diferentes amigos em comuns, a gente acabou se encontrando algumas vezes durante esses anos. Sempre que a gente se encontrava, ele me ensinava alguma coisa de Moçambique. Ao todo, a gente deve ter se encontrado alguma coisa como 4 vezes em Tóquio. Essa era a última vez. Eu definitivamente não estava nos planos dele para compartilhar seu segredo da mudança. Mas por que, entre tantas coisas, a data da sua saída do Japão era segredo? Sabe como é que o Japão tem que programar como arrumar a sua casa e deitar o lixo que está lá, os móveis, saber quem você vai dar, porque não, no meu caso não posso levar, porque a corrente é muito alta em Moçambique, nós usamos 220 volts aquecendo, então os eletrônicos não servem para mim em Moçambique. E tu tens que fazer esse plano assim, mais ou menos... E tens que informar a agência da casa que você vai sair daqui a 1 mês. Né? Isso tem que ser feito, sabe? Mas o que você pensa que você está avisando? Você está avisando a imobiliária? Você está avisando a companhia de gás? Você está avisando a companhia elétrica que você está indo embora? Mas você não está avisando os seus amigos que você está indo embora? Exatamente. Isso é muito engraçado e, como eu disse, ao mesmo tempo triste. Mas tem que ser assim. Então, é uma forma de você controlar o seu, né, o seu calendário, né, a sua agenda. Né? Então, claro, os amigos próximos, o Eliseu, já sabem, já, desde o momento que eu decidi. Mas há amigos que estão um pouco longe de ti. E esses vão ser os últimos. São daqueles que você vai mandar uma mensagem uma semana antes. Eu entendo que nem todas as pessoas que você encontrou na sua vida sejam suas amigas mais queridas. Eu entendo que existe um leque infinito de possibilidades entre colega, conhecido e amigo. Mas o que eu não quero entender é que mundo é esse onde a gente avisa a companhia de gás antes de avisar uma pessoa. O Daniel disse claramente, ele fez essa escolha por causa de tempo e dinheiro. Mas eu prefiro acreditar em outra versão. Eu prefiro acreditar que a gente nunca aprende a lidar muito bem com despedidas. Há 5 anos atrás, ele deve ter chegado no Japão sem amigos. Mas aí, ele deve ter conhecido pessoas que mudaram a sua vida. Ele deve ter feito aquele amigo que conhece todas as suas ex-namoradas. Ele deve ter feito um amigo que substituiu o irmão em datas como Natal e Ano Novo. Morar fora é foda. Daniel deve ter conhecido alguém que, por falta de palavra melhor, ele chamou de amigo. Mas sério, deve ter sido família pra ele. E eu tô imaginando tudo isso porque ele logo foi embora e nem tempo de perguntar eu tive. Mas o fato é, essas pessoas foram embora. O Daniel já se despediu de muita gente nessa vida. Você já foi no aeroporto com alguém para se despedir? Já. Quem foi a pessoa? Olha, tô aqui há 5 anos. Já perdi a conta de muita gente. Assim, eu vivia aqui no dormitório. Sabe, no dormitório os estudantes mudam. Todos têm 6 em 6 meses. Então, às vezes, vem, sai. E... Nesses 5 anos, provavelmente já fui, né, ao aeroporto com, né, por aí em média 10 pessoas. E você sente falta dessas 10 pessoas? Algumas delas. A primeira pessoa que foi embora depois de eu ter chegado, foi um choque, porque foi uma pessoa que era muito ligada a mim. E depois, no momento em que foi assim meio triste, quer dizer, você perdeu alguma coisa dentro de si. Quem foi essa pessoa? Eu não sei. Nessa hora, a porta da sala onde estávamos abriu. A entrevista foi interrompida e em poucas semanas o Daniel saiu do país. Esse deve ser o episódio mais incompleto desse projeto. Mas sair do país é deixar negócios inacabados. Eu vi essa história pela primeira vez e pensei, eu quero viver em um mundo onde isso não é normal. Se algum dia eu tiver de ir embora do Japão, eu gostaria de poder me despedir de todas as pessoas que me ajudaram em Tóquio. Mas na verdade, eu só tenho a agradecer o conselho. Depois de viver nessa cidade por tantos anos, eu na verdade entendo o Daniel. E seguindo seu exemplo, eu queria dizer que em uma semana, o último episódio da primeira temporada do Ninguém vai ao ar. Ao som de JP Juro Jr., prepare-se. No próximo episódio, a gente diz adeus. Tá bom, vai ser mais um até logo.